Desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente. Desperta-me, cante. Desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente. Desperta-me. Erga suas mãos o mais alto que você pode pra Ele. Erga o mais alto pros céus nesse dia maravilhoso. É nosso clamor, Deus, Deus. Nosso coração tem sede. Nosso coração tem sede. Sede de ti, da tua presença, Deus. Nosso coração tem sede. Não há um vale tão seco. Não há um coração tão perdido que o Senhor não possa alcançar, possa curar. Tu és a nossa força. Feche os seus olhos onde você pode. Com as suas mãos erguidas, eu digo a você que assiste este DVD, que ouve esse CD, vem soprar o fôlego de vida. Vem soprar o fôlego de vida. Vem soprar o fôlego de vida. Vem soprar o fôlego de vida. Em cada ministério sopra um fôlego de vida. Cada família sopra um fôlego de vida. Sobre o Ceará sopra um fôlego de vida. Sobre o Nordeste sopra um fôlego de vida. Sobre cada família, sobre cada pastor, sobre cada igreja, cada ministério. Oh, você crê no sopro de Deus nesse dia? Ela vem. Quando Deus toca, você crê que Ele toca no Brasil? Os milagres acontecem. Chegou o despertamento, é hora de acordar. Levante as suas mãos e diga: desperta, desperta.